649, controle 1, tem 0, do sinal 8, no voo. 08, Salvador, bom dia, voo no 349, decola. Vila 349, bom dia, contato radar, secretário da rede voo 380, autorizado direto letra. Direto letra, o 340, voo no 380, voo no 349. 349, chame centro Recife, 128 do sinal 35, alterne 123 do sinal 8. 335, 338, boa. Eu gravo isso, tá aqui de alta, chamei desculpa de Juliette. Que conforme o pátio Lima, mais semana que vem. clear the car. 5, contato radar, 65 milhas de radar do VR Salvador, desça para 4 mil pés, ajuste no 09, voa tanque, 30 subsidios, chegada a 4. Bom dia, tem 3171 autorizado a linha aí do colapso 0-0-0-7-0-0-0-8-9. 5, desce para 2002, altura da linha X-Tree, ajuste agora em sala 2019, e o GMS é a partir do zero. Chama Centro Recife, frequências 1283.35, alterna 1238. 3225, chama a torre, frequência 193995. Número 225, Palos 35, SP à direita via Alfa de Leite, posição 4.